0779, escudo do controle. O centro está questionando se o senhor tem o estimado para ingresso na CIR Brasília. Quando possível, de fora. Salvador, bom dia. 3732, sete, informação aqui. 3732, bom dia, sendo identificação autorizado de chegada via Mari para 2000 pés, ajuste 1014, vigilância radar. Via Mari até 2000, 1014, aguarde o procedimento ILS X-Ray para pista 10 e a partir das 12 Zulu, cabeceira será deslocada em 1.800 metros. Gente, estamos pousando, está previsto aqui 12.4, vamos ver se ainda vai dar tempo. Pode fazer o RNAVE? Afirmativo, aguarde o procedimento da RNAVE para a pista 10-3732. Assim que a cabeceira for deslocada, a gente lhe informa. Gente, graças a Deus. Sua identificação, autorizado de chegada Mari, desce para o nível 050. Mari 050, 3744. 3732, controle. 3732, prossiga. Vou na Cruz Servita 366, desce para 2500 pés, para a final do procedimento da RNAV. 366, 2500, descendo para a final da RNAV, 3732. Coluna 436, grato pela informação. Isso, valeu. Seria a autorização já pro Mato 23? Só um minutinho, eu consigo encontrar com o centro agora. Um minutinho de pagar a cópia. Obrigado. pronto a cópia? Pronto, 4, aeronave 3T. 923 autorizado Guarulhos, nível 380, tiro via Peruíça 58. Decola no zero, curva direita, saída Gole Gonza. Controle 198, torre 186, transponder 5016. Autorizar nível 380, via Peruíça 58, decola da 10, curva direita. Gole Gonza, 191, controle e o transponder 5016, com 923. 923, o controle 198, torre 186. 198, 186, 923. 923, correto, reporte pronto. Passará pronto, 923. 014. Ciente, na bom, e desce pro 040, identificou, ou 6311. Lucas, 6311, por informação. A partir das 12 Zulu, os primeiros 1.200 metros serão impraticáveis. Afirmativo, então, para o nosso pouso vai estar impraticável. Obrigado. Só confirmar, está chovendo? Não, não. Tá, a pressão está. A pressão é visual, sem chuva sobre o aeródromo. E o seu pouso será com os 1.200 metros impraticáveis. Tá, afirmativo, então. Obrigado. Na 6311, devido a sequenciamento, o seu número 3 na aproximação, reduza para 220 nós, eu acho que na 6311. 220, 639. Salvador 3663. 3663, informação November, pronto a copiar? Pronto. Autorizado Guarulhos, nível 360, Aerovia Peruíça 58. Decola no zero, curva direita, saída Gole Gonza. Controle 198, torre 186, transponder 5030. São Paulo, Guarulhos 360, Peruíça 58, Gole Gonza. Controle 19-8, torre 18-6 e o transponder 5030. 3663, correto, reporte pronto. Espera aí, obrigado. 732, controle? 732. O senhor ainda pousa com 90 metros de recuo, ok? Prato, 3732. Atingiu 050, tá 3454. 3454 está reautorizado via para 2014, informe localizador. 2014, solicito o RNAV. Antes da presente, voe o Serra Victor 366, informe iniciando o procedimento. Produz Serra Victor 366, vai reportar iniciando o procedimento da 3454. Oxané 6311, vetoração para sequestramento, curva direita para 240, desça para 3010, o ajuste é 1014. Direita 240, desce para 2000. Afirmativo, desça para 2010. Sente para 2000, o avião fica 6311. Utilizado no GPS, tá 3732, vamos passar o 372. 3732, completo sinal GPS, torre 186. Torre em 186, tá 3732. Salvador, bom dia, tá 3732. 3732, autorizado, pouso, pista 10, vento 070 graus, 04 nós, cabeceira deslocada 90 metros. Mesmo pouso na 10, 190 metros, deslocado, tá 3732. Autorizado, reporte táxi. Autorizado, reporte táxi, 923. O 3663 vai sair via Juliette? Sim, para o sol. 3663 vai sair do pátio via Juliette? Afirmo, via Juliette, Juliette Alfa até a Delta. Sente, 3663. Portanto, 3454, ator informa que a pista já está fechada os primeiros 1.200 metros. Sim, está 3454. Tudo para aproximação, tráfego à sua frente e 7 milhas, a companhia. Então, 3454. Posição Avianca, Brasil 6311, curva esquerda para o 200, seu limite é o localizador. Esquerda 200, ou 6311. 2454, chame a torre 118.60. 18.60. Para o Paxman 3663, igual 113 a bordo, até na Galeão, 4 horas de autonomia. Bloco esquerda para o 130, informe estabilizado. Esquerda 130, ou avianca 63, ou não. No 0 ou no 4, no ajuste, na, prossiga o táxi na minha escuta até a Delta, ok? Sente Juliette, Alfa e Delta será na sua escuta, com 1014, no 0 ou no 4. Mantenha Taxway e chame solo 129-3732, aguarde ingresso na Alfa. Seu solo está 03. 219, antes da Alfa, 3732. Torre Salvador, bom dia, tá 3454. É, final baixou travado. 3454, cabeceiro no zero, deslocada 1.200 metros, vento 050 com 49, autorizado o pouso. Companhia, vai ingressar via Kilo, parte 3, após o mesmo ingresso Delta e chame a torre 18.6. 3663, vai dar passagem ao depois da companhia, ingresso Delta 18.6, grato. Boa viagem. Solo Salvador, gol 1923 para o táxi, com 1.61 a bordo, autonomia de 0402, alternando Galeão. Táxi via Índia Alfa, mantém a posição antes da Delta. Índia Alfa vai manter a posição antes da Delta, gol no 923. Informar quantos metros são interditados da pista agora? Estou no 1.200. Grato. Estou no 1.700, avianca 6311. Os 1.200 estão. Os primeiros 1.200 estão fechados. Chame torre 18.6, bom posto. 18.6, obrigado, até daqui a pouco. Força 3859, informação Oscar para Curitiba, autorização. 3859 Curitiba, aguarde coordenação e cola. Na sua escuta, tchau. Tira a aproximação e guarda o picha livre. Guardando, obrigado. Pax 3 para ingresso, Pax 1, eu tá 3732. Puta, 3732, Pax 3 para ingresso no Pax 1. Pationa autorizada, prosseguir, portão 10. Ok, para a posição 10, está lá na sua escuta, tá? 3732. 3859, cópia. Pronto, cópia. 3859. Autorizado Curitiba, nível 360, Aerovia Peruísque 58. Decolagem no zero, curva direita, saída Gole Gonza. Controle 198, torre 186, transponder 5031. 360 Curitiba, Peruíbe 58, decola da 1-0, curva direita, gole Gonza, 1998, o controle 1-186, torre 5031, 3859. 3859, correto. Reporte pronto no portão 8. Ok, vamos reportar. A gente não viu ninguém lá. Obrigado. A 6311, 060 graus, 629, 1.200 metros deslocados. máquinas na pista, autorizado pouso. Ah, ciente, obrigado. Delta. Via Alfa vai reportar antes da Delta 3454. Voador, bom dia, Otan 3304. 3663, ponto de espera, pronto, na Delta. Estou ciente, mantenha ponto de espera. Mantenha. Brasília autorizado, 360, aerovia pêndulo 17. Decolagem 1-0, curva direita, saída gole, transição, sulfito. Controle 19-8, torre 18-6, transponder 5-0-32. Ciente, tá 3304, exato Brasília, nível 360, aerovia superior ao solo 17, decolagem 1-0, curva direita, executa gole, sulfito. 19-8, controle, torre 18-6. 5-0-32, transponder 3304. Mantendo a posição na Alfa antes da Delta. 3304, contagiamento correto, reporte pronto. Gente, 3304. 3 ciente, chame 286, ajuste 9014. 18014, gol no 923. 454 vai manter a posição antes da ataque 6 Delta. Após o tráfego da Gol ingressar na Delta, o senhor vai prosseguir seu táxi via Alfa e Juliette, portão 612. Você vai manter antes da Delta, tá 3454. Aqui, após o Gol que vai ingressar a Delta agora, o senhor prossegue via Alfa e Juliette, portão 6. Você vai ter que livrar, prossegue Alfa e Juliette, portão 6, 3454. 3663 ali mantém. Ali mantém, 3663. É 311, solo 09, direito 129. Direito 129. Tô solo, bom dia, ouviu que a 63, o nono já tá livrando a pista, guardando instruções. 311, bom dia, táxi Alfa Índia, portão 01. Alfa Índia, portão 01, vem a câmera 31. Bom dia, 3663 está livre, 100 graus, 4 nós. Autorizado, está 3663. O 923 ali mantém após o TNCR. Ali mantém após o TNCR, o 923. Gente, aguarda a coordenação, é cópia, Foxtrot, Tango Bravo. Salvador, é para Salvador? Siga, Juliette, que é aquilo. Confira o número 2 agora. 3/3. Decolando Veracruz, atenção para o lançamento do Pequenina de Escalda, nível 100. Acelou o Zenon, 5/4. 3304 no 2 para posicionamento. Ciente da Oscar. Quatro, portão 2 autorizado, reporte táxi. Gente, vamos para o táxi, 3304. Leve quebrar aqui o controle. Ah, escute. Tá certo que temos uma aeronave aí fazendo aerolevantamento na ilha Itaparica? Ah, você bateu, estava de volta na sua boeta. Salvador, tá 3663. 3663, contato radar, saída gole e suba nível 360. 360, tá 3663. Firmando 3454, box 612. Afirmo. nós, autorizado pouso. Autorizado decolagem 1923. Inclusive decolagem 1923. Só confirmando, é via Índia, a gente aguarda o push do TAM? Afirmo, vai manter antes da Índia, vai aguardar o push do TAM e quando possível o senhor vai ingressar com cautela a portão 1. Com certeza, então agora. Aos 14, 19 e 8, bom voo. Obrigado, bom dia. Tempo. Bom dia, informação Oscar. 923, cruzar 1.800 metros. 1923, contato radar, saída a gole, suba nível 380. 380, vou 923. 605. Tá, 5 minutos pro espectro da meta, aguarda. Gente. Seguiu, Lenka?